ligadinho com a gente, que o programa só tá começando. Então, um bom dia! Bom dia, Pete! Bom dia, mamãe! Pete, você sabe que dia é hoje? É?